são sinônimos de espetáculo. Alegria, alegria. Criatividade, criatividade. E é claro, muita pressão. E aí, Filó? Muita pressão. DJ Gordo. E DJ Dinho Pressão. Muita pressão. Atenção, caçadores. É chegado o grande momento. A dupla pressão do Pará vai assumir o comando do gigante. Bora, meu animal! Agora, agora. A maior pressão de aparelhagem do mundo vai começar. Bora que a pressão vai subir! A pressão vai subir. E aí, Guamã? A pressão vai subir. Rodrigo! A pressão vai subir. Subindo! O show vai começar, vai jogando a mãozinha que o show vai começar, vai jogando a mãozinha que o show vai começar, vai jogando a mãozinha que o show vai começar, vai jogando a mãozinha que o show vai começar. Explode! Oh! E joga pra cima a mãozinha que o gordinho Dinho já chegaram aqui. Bora, maninho! Vai, vai, vai! Um, dois, três, sale! Já! Solteiras aí! Cadê o grito das virgens? Só quem tá feliz da vida joga as duas mãozinhas pra cima. Eu digo sempre que voltar ao Guamá é mais que um prazer. É uma honra estar de volta no Maracanã do Samba. Só quem é do Guamá joga as duas mãozinhas pra cima aí, ó. Quem é da terra firme joga as duas mãozinhas pra cima. E bate, bate, bate na palma da mão. Bate, bate, bate. 3, 2, libera tudo. Mais pólvora. E a pressão vai só aumentando. A maior referência em pressão está no ar. Gordidinho Pressão. People in the house, get up and scream and shout. Yeah, hey, hey, hey, hey. Ela quer o Leonardo. Ela quer da Babadian. Ela quer a Panelinha. Ela quer da Babadian. Ela quer o meu parceiro Vitor. Ela quer da Babadian. Ela quer o Diego GDS. Ela quer da Babadian. E a galera vai chegando e vai superlotando o Maracanã do Samba. Vai, vai, vai. Vai, vai já. É o 57, deixa a chata nessa tropa. É o 57, deixa a chata nessa tropa. É o 57, deixa a chata nessa tropa. É o 57, deixa a chata nessa tropa. E joga, e joga, e joga, tocando é referência, impressão. Gordinho tá tocando é referência, impressão. Gordinho tá tocando. Quem é que tá tocando? Impressão. Gordinho tá tocando é referência, impressão. Gordinho tá tocando é referência, impressão. No croco só rola whisky de 100 conto, papai. Santorini. Ponta esquerda. E aí, Taila? Gerente Nicolau, o homem que comanda a Blaze. O Frank, o José, toda a galera aqui na frente. E aí, como é que é? Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se... Se tiver algum feio, aponta pra ele, já. Agora, eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas... E meu parceiro Tiacão. As novinhas aqui do... E aí, Cleito Malucão. As novinhas aqui do... E a minha família Prejuízo também tá na área. Vem embora. Meu amigo Thiago da Selva também tá comigo. Fala, Thiago. Vou sentar com força, pois eu vou sentar com força, machucando esse piru. E aí, meu parceiro Ivaldo Paladar. Um abraço especial aqui do Gordo Dinho, garoto. Gordinho, pressão. Da boca agora, eu tenho uma... E a nossa grande família, minha, minha adora. Obrigado pela presença, valeu, Jairzinho. Novinha, minha adora. E aí, parceiro Skate. E aí, Gabriel Nunes, um abraço do Dinho. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho doido. Gordinho tão tocando e o show fica pressão. Gordinho tão tocando e o show fica pressão. Ela vem pro crocodilo pra pegar de ladrão. Ela vem pro... A punheirada dá valor. É de ladrão, dá valor, mas... Deve dar, confesso, uma nova mina. Você que jogou na pepeca. E aí, meu parceiro Johnny dos Vizinhos? Fala pra galera quanto eu sou, Johnny! Crocodilo Baiano. esse Biel BH. Super. David, David, David. Você é o Lourinho Martins, Lourinho Marginal, Bibi, Bibi Perigosa, Amanda Pulso, a sua senhora Baby, a Brenda Anne, e a equipe Come Quieto aqui na ponta esquerda. E a minha família Prejuízo, com a Lourinho, e o meu parceiro Puqueca, o homem que comanda a família Marabá. Bota aí o Puqueca no telão aí, neném. Ele e a sua esposa tá curtindo o Grogo, segura por quê, cara? Estrela do Norte, o Maracanã do Samba vai aquecer! Aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, arrepia! Fala, DJ Gordo! Estamos no Maracanã do Samba! Não alivia! E a galera joga pra cima, pra cima, pra cima! E agora o bagulho vai doidar! O Guamá tá em festa. Cadê o grito das mulheres solteiras aí? Cadê o grito das virgens? E a minha torcida do Remo tá aí? Cadê a galera do Paysandu? Só quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima e bora fazer aquela contagem que todo mundo conhece. 5, 4, está recebendo um dos caras aqui no início da trajetória do Gordinho. Ele dava muito apoio pro Gordo, pro Dinho, e hoje ele vem aqui, ó, e eu vou chamar ele, porque aqui no Crocodilo eu digo sempre que a gente tem que dar moral pra quem dá moral pra gente. Olha só quem tá aqui do meu lado, o meu parceiro Big Ben. Quem não conhece esse cara aqui no Guamá? É Big Ben. É um prazer, uma honra te ter aqui. E fale pra galera como é que tá o clima aqui no Maracanã do Samba. Você falou bonito, meu patrão. Você falou bonito. Aqui é a dentada do Oni. Quem tá ali é a filha do Biru. Aqui é a Crocodilo, meu patrão. O Internacional Gordo. Dentada. Você falou bonito, minha impressão. Vamos lá, sucesso, meu patrão. Joga pra cima, mãozinha, que o bagulho não pode parar. Vai, vai, vai, bota pra endoidar. Tá todo dia com a dona. Tô curtindo o corpo toda semana. O ruim é que era fofoca demais e ela acreditava. O jeito foi ter que virar o jogo, mudar meu status solteiro de novo. Desculpa, amor, mas isso não dá. Não tô com minha favela por nenhuma. E agora, vai! Já fui feliz com ela. Fiquei pela. te fala que nosso relacionamento terminou. Viajei e vi, depois percebi que a liberdade... Como é que é essa parada aí? Foi até bom te encontrar, mas é o crocodilo que eu amo. Júnior da Pedreira. Engano. E aí, Júnior? Júnior do Beco. É só vir com o Gordo e o Dinho. E o Dinho. Segura, moleque! E aí, Bruno Verdelho? A pressão vai se aumentando toda hora aqui, ó! Vai, vai, vai! Bota na pressão! Vai, vai, vai! Bota na pressão! Bota na pressão! Bota na pressão! Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando, e a pressão. Viu, nosso amigo Wanderson, a Maísa, alô, Paturi! Aumentando, bora pra cima aqui agora, agora, agora! Vai! Bora, Josi, bora, Quinho. É a dupla que comanda a marca do momento. E deixa na batida, na batida, na batida. O bora de dedinho, vai botando pra dançar, vai botando pra dançar. Vai, vai, já, já, já. Sabe, só quem sabe. Da boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Alô, Churiu. Dentada, dentada, dentada, dentada. Dá-lhe a dentada, dá-lhe a dentada, já. Passa mal. Mr. Catra. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E os meus metralhas, dá-lhe a dentada aí, ó. O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. Já novinha alisando a cabeça do troco. O Johnny suave. E a Luana. Bete. E olha o gordo. Olha o DJ Cássio Paladar. Pressão de... Cadê o teu pai, rapaz? Pra trás e mais no beat. O Ivaldo Paladar. O beat é o Neto em ação. Traz a garrafa de Xandão. Por quê? Por quê? Olha o crocodilo aí. E aí, Ivaldo Paladar? Olha o crocodilo. Pai. E a Biga Jace, o Gabriel Nunes. Toda a minha grande família, obrigado. Meu amigo DJ Marco lá do Punk Show. Animal, boquinha do animal. Boquinha do animal. O nosso amigo Danilo Playboy, também lá de Lituia. E também a Lili Cabeleireiro. Um abraço especial do Filho Pressão. Boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E a novinha passa mal. Toda dentada. Toma na batida, mãe. Vai, vai, vai. Toma na batida, toma, toma no batidão. Vai, olha o animal detonando, detonando. Vai, olha o animal. Vai, os moleque do canal, segura aí, Patriguinho! E o meu parceiro empresário punk, o homem que comanda o punk som, é agora ou nunca, papai, já! E aí, Malzinho? Meu amigo Vandy, se é sua primeira dama! E no meu telão, o açougue Jurunas Carne, a casa de carne mais top do Jurunas! Segura aí no telão aí, ó! É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. E o meu parceiro Vitor também tá na área. Amigo Arne, Dona Ilze, claro, o casal Croco na vez. Senti essa dor, mas não vou chorar. Assim, ó. Lutei por nós dois. Tudo vermelho, bora Lodian! Pressão. Você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor. O nosso amigo James. E a sua primeira dama. É. Velhos carnavais desde o tempo do Piriquita Quara. Nunca mais vai lembrar de ninguém. E no nosso telão. O meu parceiro Joel do Gelo. O rei do gelo da TF. Segura, Joel. E aí, Leozinho de Playboy. E você é a sua primeira dama aqui na retaguarda. Segura, Leozinho. James da TF, o Mike e Adriane Maia. Trocou meu nome quando a gente fez amor. No peito vazio ficou. Fingi não ouvir, não entendi. Te amo e não quis. O nosso amigo Leozinho Playboy. Você me ama. Ele é sua esposa, Ju. Amigo Orelha, você e a Elba Quaresma. É no setor. Hoje. Mas não vou chorar. Pelo é nunca mais vai lembrar de ninguém. Você é meu também. Super Hot Baile. Super Hot Baile. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor. Você é meu também. Super Hot Baile. Super Hot Baile. DJ Dinho. Santorini. Aqui vem chovendo e rapagalejando. Chovendo e rapagalejando. Aqui vem chovendo e rapagalejando. Chovendo e rapagalejando. Aqui vem chovendo e rapagalejando. Chovendo e rapagalejando. Aqui vem chovendo e rapagalejando. Chovendo e rapagalejando. Aqui vem chovendo. Tá chovendo. Tô nem aí. Tô nem aí. Tô nem aí. Tô nem aí. É crocodilo. Simplesmente são as melhores pra você dançar aqui do Estrela. Meu animal. Yes. E a R.A. Boutique. E a marca Duke Golden no telão aí, ó. Agora Anderson. Agora. Alô, Dieguinho. O jogo virou. Sexta-feira a gente vai lá. Se prepara, moleque. Não contou que pudesse mudar. Que viria a me amar. Graça porque não restou nem um tiquinho do meu amor. Como é que é? Agora vejam só. Crocodilo. O jogo virou. Como esse mundo gira. Nosso amigo Caio do Rock. Desde quinta do lado do som que ele gosta. Vai sofrer na minha. A nossa amiga Dani Silva também tá na área. Provado. Um abraço pra você, Dani. Desde solidão. Da poderosa super. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, vai. Para as mamas do no beijo, eu vou levar essa pra vir, ela vai se também aqui, ao meu produtor Benisca, ele que tá se recuperando do seu acidente. Força, garoto, tamo junto. Alô, neném. Alô, Thiaguinho, alô, tonelada. É a minha produção. E agora o meu homem da Al-Qaeda, agora é esse aqui, ó. O cara que vai explodir tudo é meu parceiro Binho. Assinamos contrato agora. E agora vai, vai. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. Essa música é muito doida. Hoje é rock doido, hoje é rock doido, hoje é rock doido, hoje é rock doido. Eu já te falei e vou te falar de novo. Sabe onde eu tô? Eu tô curtindo aqui no croco. Vem! Hoje eu tô no croco e vai rolar um pé. Hoje eu tô no croco e vai rolar um pé. Segura aí, novinha, que eu te levo uma croco, todo croco, todo. Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão. Só quem vai ficar? Hoje eu vou pro rolê, ei, ei, ei. Yeah. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu não quero voltar. E a JSBG Informática? Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar. E nosso parceiro empresário Everton. Bota no telão a JSBG Informática aí, neném. Depois da linha, bora aí, Uzi. Toma, toma, toma, toma. Crocodilo. Bora, Rodrigo, da RP Lanche. E aí, moleque? E dia 5 de abril, tá chegando o aniversário da nossa Xerox. E vai ser lá no Ponte. Prepara, Marcelo. Hoje eu não quero voltar. E aí, Marcelo do Ixi? Você não vai acreditar, custou R$3. R$3? E aí, Marcelo? R$3? Hoje? R$3? Ele veio dar uma forma pro gordo Buzini, moleque. R$3? Ele é sua esposa, obrigado, Marcelo do Ixi, o cara que comou do Pão de Show. Turini. E hoje, domingo, o nosso encontro é do Pute Show! Aniversário do Luciano DRL Vendos! E a festa mais comentada da cidade! Os camarotes esgotados! E hoje, domingo, todo mundo se encontra no Pute! E ninguém paga até meia-noite e meia! E pacote de Brahma, R$50 até meia-noite e meia! Chegue cedo! Não vai acreditar, custou R$3. Ela tá no crocodilo, vestida de supreme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Dona Maria, sua filha tá bem. Dona Maria, sua filha tá bem. Rabali, rabali, vai. Rabali, vem. Rabali, rabali, vai. Entra assim, sai molhado. É nesse vai e vem. Entra assim, sai molhado. Entra assim, lá, lá, lá. Entra assim. E no nosso telão, o chute certo que é o Paga na Hora. O maior site de aposta do mundo tá no telão. Segura, Nilson. Cavuca, cavuca, cavuca, tem. Essa vai tá descendo. Vai, chama, chama, chama. Chama ela. Vai, vai, vai, vai, vai. Agora manda aí, vai! Vai, moleque doido, vai, moleque doido, vai, moleque doido. Inclusive hoje, vai, moleque doido, olha, hoje domingo, vai, moleque doido. Hoje é aniversário do meu boninho Sassá, moleque doido, e a família Roxon. Vai, vai, moleque. E a gente vai estar comemorando lá na Vila de São Manuel, moleque doido, na nossa terra natal. Vai, vai, alô, maninho! Vai, moleque, hoje a festa é toda sua, maninho! Vai, começa na Vila de São Manuel, vai, e vai até você o Point Show! Bota o churrasco do Sassá no telão aí, ó! Alô, Mel! E o meu parceiro Johnny dos Vizinhos! Ele já tá aqui no comando de mar! É amigo particular do Gorro do Gírio! E ele já mandou avisar que tá no setor dele hoje, moleque! Ninguém segura ele! Alô, Johnny, fala pra galera qual é o teu som, garoto! Crocodilo pra ele! Conhece. Senta, eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarra. Me leva pra casa e toma madeira. Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarra. Me leva pra casa e toma madeira. As novinhas de hoje em dia. Boa. Tô tudo louco. Tô tudo loucona. Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarra. Me leva pra casa. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz. E a beirinha mais famosa do Brasil. A luz que tá liberado. Olha aqui, Gibi. Aí a boutique Multimarcas no telão aí, ó. Meu parceiro Ícaro Carneiro. Muita novidade pra galera. E só quem tá gostando, joga a mãozinha pra cima aí, ó. Só que não tem hora pra chegar em casa, dá um grito. Dinho Pressão, maninho. E aí, como é que tá o clima desse lado direito aí, ó? Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mão pra cima. E aponta o dedinho pro céu assim, ó. São amores, amores que matam. Pou, pou, pou, tem, tem, tem. DJ Dinho virou de vez. Pou, pou, pou, tem, tem, tem. DJ. É muita emoção, né, Joy? É emoção e agitação com os irmãos Gordo e Dinho Pressão. E Betinho Playboy. E o lanche do Caju, o lanche mais top da Barão, o salgado mais top da Barão. Olha o lanche do Caju no telão aí, ó. E já já ele sobe do animal. Ivaldo do restaurante Bom Paladar. Pra cima! Pra cima! O Tarcísio, o Tarcísio prestação, Nicolau gerente. A cerveja e pioca, tem e vodka. Eu falei que o Ivaldo Paladar, DJ Gordo, esse cara tem história. Pode aumentar o som, pode aumentar o som. DJ Batreze e Marlon Beat, pode aumentar o som, pode aumentar o som, pode aumentar o som, pode aumentar o som, pode aumentar o som, pode aumentar o som, pode aumentar o som, pode aumentar o som, pode aumentar o som, pode aumentar o som. Então toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. E a clínica odontológica Pop Dentes está no telão, segura aí a Pop Dentes. Parado no bailão. E o pauzinho tá doidão. O croco tá pesão, o croco tá pesão. Bora pra Turi. Alô, Melri, DJ Lohan que tá doido. Parado no bailão, no bailão. DJ Marquinho também na área. O nosso amigo Vânia, segura ali também, DTM. E aí, meu parceiro Malzinho? Ele já falou, esse croco é... Muita pressão. Bora pra Turim, você também, garoto. O que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. E hoje nós nem conversa. Tô decidido, né, à toa que eu me joguei no... O Lourinho e a família Previsa também na área. E aí, Lourinho? Já! Parado no bailão. O croco tá pressão, pressão, pressão. Pressão, pressão. E a galera do cantinho, da Nini e toda a família, GDG, o Diego Mochila, o Bacuzinho, alô Sandrinho, tá todo mundo aqui, ó. Que sabe que anda? Preciso te encontrar. Só pra quê? Pra te falar. Tá bonito, tá bonito, tá bonito. Assim não nos me enxerga. Eu não aguento mais. Só ver você. Você me perder. Eu era uma menina e você não se importava. Me achava nova, boba, que não ia dar. E agora, e agora? Agora que cresci, você não para de olhar. Agora eu tô em outra. Dividido. Desde que ela voltou. O nosso amigo Fabrício Mixi. Já não sei. lá do Porradão Sonoro. Um abraço pra você, garoto. E o nosso amigo Teco. E a nossa amiga Leca, DJ Leca. E aí, Teco? Difícil. A galera vai cantando e o Goldinho vai detonando assim, ó. E não sou mais de ninguém. Fique com ele. Fique tranquila. Oi, senti. Setor, meu irmão. E quando a gente pinta no Guamá é assim, ó. E a galera joga a mãozinha pra cima e dá de soquinho pro céu. Vai, vai, vai. Para, para, para. Teme, teme, teme, teme. Para, para, para. Teme, teme, teme, teme. E o nosso parceiro Fael, assistência número 1 do Pará. Segura, fé, assistência! Olha o batidão, olha o batidão, tá rolando e a galera joga a mãozinha pra cima e dá de soquinho pro céu. Vai, vai! Tocava aqui no Estrela do Norte, o Rob de um lado e o Luke Som do outro. Foi a maior rivalidade de porte médio de aparelhagem que já existiu no bairro do Guamá. E eu digo sempre, o Rob era da terra firme, a gente chegou no Guamá, fez história do Guamá e o produtor Felipe Lopes pulou o muro. Ele veio aqui pro Crocodilo. Vai lembrar um pouquinho da história, um pouquinho da história desse moleque aí, ó. Vai, vai, vai, já! E a Estrela do Norte, vem, vem! Vai chegando, empurrando, não te mete, sai da frente. O potente das marcantes, o que som é diferente. DJ Igor e Thiago, DJ Magno pra você. O quê? Luke Som é Luke Som e faz você mexer. Mano caqueado. só no caqueado. Só no caqueado. Osso humano, só no caqueado. Osso humano, treme. Osso humano, só no caqueado. Osso humano, só no caqueado. Osso humano, só no caqueado. Osso humano, só no caqueado. Osso humano, só no caqueado. Osso humano, só no caqueado. Osso humano, só no caqueado. Osso humano, treme. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Quem lembra? Quem lembra? Se parar, perde. Se parar, perde. Já! Se parar, perde. Parece que a gente volta no tempo. Isso é da época do Hobbit, tá, Ela? Quem é o pintor? Aqui a gente tem história, tem história, já! Oh! Eu me lembro essa música aqui, a primeira vez que a gente tocou no Gabiru! Falhado, é agora! Falhado, falhado, falhado, falhado, falhado. Aniversário do Bom Paladar! E sente a pressão, sente a pressão, sente a pressão. Bora, Boninho, bota na pressão. Bora, Boninho, bota na pressão. Bota na pressão, bota na pressão, é na pressão, é na pressão. Bota na pressão, é na pressão, é na pressão. Eu quero é mais, eu quero é mais. Vai, vai, vai. Amigo Théo da Nag, os metralhas estão na área. Catucadão, catucadão, é só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão. Eu falei, eu falei, eu falei, eu falei. É Marcos, lembra do tempo que tu curtia o Hobby e o Gordo e o Gini assim, ó. Os brothers Gordo e Dinho Pressão. Simplicidade, carisma e competência a serviço da sua diversão. Inventei, não deu pra esquecer. Momentos inesquecíveis. Amigo Frank dos Metralhas. Ele disse: parece que ele voltou no tempo. Bora, pá, bora, José. Não quero ficar sozinha sem você, minha paixão. Amor, vem comigo. Hoje eu vou sair, quero me divertir. Hoje eu vou curtir o novo Megas Robson. Eu quero ficar com você. Quem lembra? No novo Megas Robson você vai se apaixonar. E aí, Júlio Begro? DJ Hess, DJ Gordo, detonadinho, pressão. Pressão. É o Megas Robson. É. É um show, meu amor, pra você. É o... Representando meus humildes apelidos, vai, Júlio. No novo Megas Robson você vai se apaixonar. É o Megas. E o meu parceiro Gilson Lange. O melhor lanche de Belém. Tá no telão, segura, Gilson Lanche. É pra relembrar, então toma. Direto ao coração. Agora eu relembrei. Quero ver. Bora, Jaisi. Bora, Ivaldo do Paladar, Gabriel Nunes. É a galera da grande família. Toma, toma, toma, toma, toma. No gingado, pequenado. A galera do Estrela relembra. interessa. Ei, meu amor. E no nosso telão, um porradão sonoro do meu parceiro Fabrício Mix. Segura, Fabrício. Amigo Jaque, Jaque, você faz parte da minha história. E aí, Bob da Coxinha? Oh, esse dia por mim, sei que tem o meu retrato escondido em algum lugar. Mas é que acreditei quando você falou que é pelo amor. Essa aqui é a cara do Complexo Bombar. Sentindo o certo, rapaz. Vá, moderação. Eu fiz de também, que estou afoito, né? Encheu o copo aí, nada, né? Doida. Ele também de chegou. Onda. Equipe 5. E a panelinha. E aí, moleque? Já sabe, né? 40, mano. Já sabe, né? Vira aí, Marquinhos, que daí é. É tudo desgraçado, né? Esse teu penteado aí, hein? Novidade, né? Eu tô esperando uma cara, moleque, de encher o copo. Diga não, que você já superou. É doido, tu é? Pelo amor que sentia por mim. Sei que tem o meu retrato escondido em algum lugar. É o famoso abelha, amor. Sim, quando você falou que é o meu amor. Eita, não paga nada, só quer serrar.